Muito obrigado. E eu não vou perder mais tempo e passo já a palavra a quem tiver perguntas. Tenho mais duas perguntas a fazer. Uma para o doutor Manuel. Manuel Miranda. Se houve ou não alguma formação entre este próprio e o Plano Nacional de Barragens e o Plano Nacional de Águas. Se houve de facto algum tipo de coordenação, este rendimento surge com a qualidade da água, que é o excedente de águas de populações. Corretamente, gostaria de saber que em dados de mãos, uma zona com bastantes barragens, enquanto se reparam mais algumas. Este verão, no Bragança e Vinhoso, por exemplo, têm tido que ter sido abastecidas quase cabo por meio, numa zona onde há captação de água, não é? Bastante, onde existe já e onde vai existir. Isto sobre a qualidade e a captação de água para as populações. Relativamente ao Manuel Miranda, queria perceber se existiu alguma coordenação entre o BROT e o Plano Nacional Ferroviário. E diria, não há nenhum Plano Nacional Ferroviário, pois será esse problema, se calhar. Claro que os vários níveis ferroviários, creio que estão mais ou menos coordenados, tanto a perceber, mas gostaria de perceber, e agora? Relativamente a ambas as questões, que há sete sítios onde há barragens previstas para cima de linhas ferroviárias, outras para baixo de linhas ferroviárias. Se falar do caso da linha de Tubo, uma zona de património da humanidade, uma zona agrícola, uma zona onde a umidade, estava a doutora Pedro, os níveis de umidade vão eventualmente, aliás, de certeza, influenciar a qualidade da agricultura e a qualidade do vinho do Porto. E queremos barragem, queremos prato, queremos plantação de barragens, queremos ferrovia. Justamente à situação ferroviária, também já ouvi na última semana duas contradições, justamente à situação da região norte. Por um lado, num dia, alguém disse publicamente que a linha do Douro, muito bem, é rentável turisticamente, muito bem, pode, muito bem, e será posto o último ramal que ligará à Espanha. Ok. Dois dias seguintes, outra pessoa disse que não, no Nordeste Transmontano, que se calhar referia-se à linha de Tubo, mas afinal não é viável em termos de ferroviários. Portanto, há descoordenação. No mínimo. Eu pedia só para as pessoas se identificarem, se já. Ok, e pertence a alguma instituição ou não? Não interessa. É cidadão, já é suficiente. Eu ia juntar uma série de perguntas para ser mais eficiente. Ok, ótimo. Eu não. Aqui Castro Henriques, aqui à frente. Estou também a nível do Irmão. Nos anos 60, falava-se de qual ia ser reduzida de cidades litorais. Era o plano já atrasado. Pelo menos os grandes cidades da altura tinham. Como também o Walter Martins do Porto falava da vigarada do Porto, Matosinhos e Gaia, com o lado longo da volta do Instituto. Para a grande cidade. É isso que foi recuperado há cerca de 4 anos pelo Centro de Gaia, que queria juntar a Gaia ao Porto, que foi muito controverso, mas que está dentro do quadrado. O que é a coisa que é muito lógica que me parecia. Eu estava um bocado, portanto, sou da tal do Porto e vim em Gaia, portanto, não tenho problema dentro das coisas. Mas, tem ultimamente, nos últimos anos, está-se a prestar. Pelo menos na realidade, ao plano já do sistema de edificação do interior, bem feito do bem interior, é litoral, todo o engenho é litoral, a distância entre as mais é, quando é o litoral, estão cada vez mais a caminhar-se para as cidades. E as cidades vão ficar subcarregadas. Não a cidade, mas a zona da cidade, porque já vem os centros urbanos que estão ficando. Há os dois casos, é pessoas do centro que saem para fora e pessoas dos arredores que estão a formar novas cidades. Ora, isto está a fazer um grande desequilíbrio. Até que ponto, aliás, foi muito aqui, isto é conhecido no próprio, está claro que pode ter sido discutido nas férias, é com todas as coisas. Nas férias é quando não chateia ninguém. Há pessoas a se financiar. Aliás, o PDE novamente são todos discutidos nesta altura. Já é uma resistência nacional. Dizem que nós devemos ter cidadania, que nós devemos discutir as coisas, mas já estão a fazer as coisas, mas não há ninguém para discutir. Isso. Mais perguntas? Ali. Zé Castro, força. Diga? É agora já? É já, já. Pronto, eu antes de fazer a pergunta, acho que em algum sentido, uma brevíssima, duas notas muito, muito breves. Uma para dizer que demorou algum tempo, mas finalmente está a ser concluído o conjunto dos instrumentos de gestão do território, previsto já em 98, na lei de bases. Portanto, isto às vezes, os processos são complicados, mas com o Programa Nacional, que já foi concluído, que já está aprovado, e agora com estes prontos, eu julgo que já não haverá muitas mais desculpas para se continuarem a cometer algumas erros crassos e definir políticas absolutamente contrárias ao desenvolvimento dos territórios. O outro ponto era também salientar o papel que julgo que é interessante dos geógrafos agora nesta nova fase do planeta. Sem nenhum tipo de descrever para as outras especialidades do planejamento, mas eu acho que a leitura do território pela geografia acho que nos torna estas questões mais legíveis. Particularmente para quem não é especialista nisso, e acho que é um papel também que a pergunta, acho que a resposta também não será fácil, mas eu gostava de ouvir mais opiniões sobre o papel que pode vir a ter este próprio Departamento do Norte na revitalização económica de uma área tão importante, mas tão deprimida, como é a Departamento do Norte. Como é que isto pode ajudar? Ok, só mais uma pergunta. Vou ser mais rápido, Francisco Rocha Antunes. A minha questão é saber, eu percebi pelas várias intervenções, que uma das coisas simpáticas que este plano pode ter é impor-se a uma lógica principal, que é um dos nossos problemas de desenvolvimento desta pessoa. Mas em que medida, especialmente naquele quadrado, é que o plano pode ser utilizado, por exemplo, por cidadãos, para impor às câmaras municipais uma articulação que elas não vão ter, do ponto de vista estratégico, para os resultados é decisivo. Pode ou não pode ser utilizado nesse sentido? Ok. Eu já agora vou aproveitar aqui o facto de ser moderador e meter-me aqui também. Gostava de perguntar o que é que o PROT diz em relação ao aeroporto. Nomeadamente, quando houver novo aeroporto, quem é que... Se diz alguma coisa em relação à gestão, etc. Enfim, daqui do Sacarneiro. Ok. Podemos começar por si já. Bom, tentando seguir a ordem. Portanto, em relação ao plano ferroviário, que efetivamente não existe formalmente como tal, mas há estratégias ferroviárias, o que acontece, a nossa constatação foi a seguinte. Do que está programado e do que está em curso, digamos, grande parte dos recursos em relação ao ferroviário, durante aquilo que será a vigência essencial do PROT, vai-se ser canalizada para o TGV, a menos que haja grandes alterações de prioridades. Mas também a gente não sabe, o facto de se por hipótese dizer ser suspenso não quer dizer, não ouvi de ninguém ainda, formula alternativas, dizer que é o TGV que é para apostar no ferroviário convencional. É o TGV por isso simplesmente acabar. Portanto, nós neste momento temos duas alternativas do que se vê, digamos, das propostas que estão em jogo para os cidadãos neste momento. É seguir o TGV ou o TGV parar. Ou seja, ao ferroviário ou à ferroviária com o TGV ou o resto é um cheque em branco, não é? Portanto... Mas constatando que, efetivamente, o TGV, a seguir-se a política que foi delineada nestes últimos anos, e não é só nestes últimos quatro, já vem de trás, também convém dizê-lo, da questão do TGV, obviamente que não há grandes, digamos, meios de investimento neste período, neste ciclo, digamos, no ferroviário. Apesar disso, têm sido anunciados também uma série de investimentos que são, de algum modo, consensuais, como apontou, a remodelação até a régua, a eletrificação, etc., isso tudo. E daí a gente apostar mais no sentido de, neste interregno, então, estudar-se a sério o que seria uma reconfiguração da rede ferroviária e, neste contexto, efetivamente, a ferrovia como instrumento de desenvolvimento de áreas deprimidas às quais foi levar a civilização, isso foi século XIX. E aqui em Portugal, princípio do século XX. Ou seja, hoje em dia é perfeitamente incomportável o custo que tem a ferrovia moderna, a gente pensar que é uma ferrovia que vai pelo interior do país, que vai, aqui para o interior da região norte, promover o desenvolvimento. Até porque, efetivamente, a ferrovia, digamos, promove num canal relativamente perto. E a acessibilidade rodoviária realmente tem uma comodidade, uma flexibilidade que a ferrovia nunca tem. A ferrovia impôs-se quando a alternativa era o carro de cavalos. Se a ferrovia tem surgido quando já houvesse automóvel, provavelmente a gente não tinha. Mesmo nos países que têm uma rede ferroviária como deve ser, não tinha a rede ferroviária que tem. Portanto, as coisas têm-se uma lógica histórica e é o que tem. Portanto, neste momento, a ferrovia, essencialmente, e as apostas de uma ferrovia, têm que ser em áreas que têm essencialmente dinâmica ou potencial de dinâmica e principalmente por um arrebatimento e uma recomposição de procuras e de meios de transporte. Ou seja, a ferrovia é para diminuir ou atenuar o rodoviário, essencialmente, as grandes apostas. Ou então, em situações de outra escala, como pode ser o TGV, de articulação de regiões supranacionais ou de grandes regiões nacionais, onde efetivamente aí, digamos, pode passar por pontos intermédios que são perfeitamente desertos, mas aí a lógica é de outra escala, não é? E, portanto, o que a gente apontou, isto, houve aqui algum período de, não é bem negociação, mas de diálogo com a RFER e com o Instituto, digamos, agora não é Instituto Ferroviário, é o Instituto de Transportes, não é? Terrestres. Mudar os nomes, é. Na medida em que, efetivamente, as instituições não lhes agrada nada assumir compromissos. Podem achar as ideias muito interessantes, mas, e portanto, dizer, mas não sei o quê, isso não é viável e tal. O que nos levou a pôr uma formulação e dizer, não, nós não estamos a dizer que se vai fazer. O que a gente diz é que se estuda sério e, a partir dos estudos de viabilidade e de oportunidade, se desenvolvam, então, os elementos seguintes que podem ir, eventualmente, no período de vigência do PROT, até chegarmos a pontos de apostar ou apontar para os PDMs, ou pelo menos surgir aos PDMs, que comecem a cativar canais. Por exemplo, no caso concretamente da ligação proposta que se estude a sua viabilidade de fechar o anel de Guimarães até Braga. Portanto, a aposta na ferrovia, sem prejuízo das questões que eu já falei, da régua, etc., isso tudo, mas é, basicamente, temos uma rede convencional que essencialmente estrutura o urbano com alguma proximidade, e daí o limite de ser Vila Real, régua Vila Real, digamos assim, e desenvolvimentos, então, de ferrovia como substituição, essencialmente, do rodoviário, nas áreas onde, efetivamente, temos dimensão, densidade, etc., para o substituir. Formulado neste ponto de vista, isto depois foi consensual, mas nesta situação. Obviamente, se o PROT tentasse ir mais longe, e aí é que temos a questão ingrata que eu dizia, era só neste aspecto. Eu comungo, digamos, das esperanças e do otimismo da Teresa. Agora, o PROT ir mais longe, se o PROT fosse um plano de uma instituição regional, esta instituição vai dizer, não, nós assumimos, esta é a rede ferroviária regional que queremos fazer, e depois mobilizaremos os meios. A partir do momento que tudo o que aqui se propõe é de aprovação em Conselho de Ministros, obviamente, desde duas uma. Ou se a gente propunha algo de operacional, isso já estava assumido pela respectiva entidade, ou se eu não estiver, o Conselho de Ministros não aprova nessa situação. E, portanto, isto foi aqui um jogo delicado e difícil de colocar as questões, de modo a que não seja mera pregação de moral, como a gente costuma dizer, mas que seja compatível com uma situação, digamos, de políticas setoriais, algumas decisões já tomadas, outras a tomar, e com outros dois aspectos também temos de ter realista. Quer dizer, cada vez mais, isto no planeamento se coloca cada vez mais, os centros de decisão são múltiplos. E não é. Isto não deriva só da desorganização que a nossa administração ainda tem. Mesmo a administração organizada, os centros de decisões são múltiplos. E as decisões têm cada uma o seu tempo. E a gente não pode ter, digamos, a pretensão de conseguir que todas as decisões relevantes estejam, toda a realidade relevante esteja suficientemente estudada e as decisões todas tomadas no momento para a gente juntar tudo num plano e agora está aqui tudo. Porque decidiu-se o TGV, mas entretanto abriu-se o aeroporto e depois a autoestrada, os planos nunca mais fecham-se, estão à espera que tudo esteja decidido para salvar a ser plasmado. E portanto o que nós tentamos pôr aqui foi mais o tal referencial para os processos de decisão. E isto entra com o que disse José Alberto Rio Fernandes. Ou seja, neste sentido é que digo, isto agora pode servir numa espécie de oposição incontenciosa. Quando a gente tem ali, e quando tínhamos ali aquela rede onde, no sistema proposto, o nível fundamental são as bolinhas vermelhas, as cidades médias, e daí para cima, as Castanhas, Braga, Vila Real, etc. Porque esses são os nós fundamentais em relação a tudo o que são os serviços e as funções de nível superior. Quando isto, a partir do momento que o PROT seja aprovado, as relações destes planos são com os outros são relações de compatibilidade, não é de, digamos, uma conformidade estrita. Mas, se as coisas correrem bem, a administração fica toda ela e todos os setores obrigados a não tomarem decisões para os setores incompatíveis com territórios que ali está. Isto significa que se eu tenho uma bola vermelha em Chaves, não se vai pôr um hospital central em Vila Pouca da Guiar, a menos que isso seja, a menos que isso seja consensual naquela sub-região, num sistema de descentralização de funções pelos polos secundários. Mas, em princípio, quer dizer, não podemos... Ora bem, o que acontece é que isto poderá vincular, e esperemos que sim, sejamos otimistas, para o futuro. Enquanto o PROC estava a ser elaborado, saiu o mapa das urgências hospitalares, que não bate exatamente com isto. Saiu a organização da rede hospitalar, tem um centro hospitalar em Vila Real, Chaves pertence ao centro de Vila Real, isso do ponto de vista de Vila Real não nos interessa, essa dependência é funcionamento interno. Agora, os equipamentos que estão em cada sítio, sim, em Chaves fechou uma maternidade. E eventualmente, agora estou a falar diretamente como cidadão, não estou a vincular a Comissão de Coordenação, mas eventualmente, estando o PROC em vigor, Chaves tinha mais um argumento quando quis lutar contra o encerramento da maternidade. Porque aí, enquanto na situação que estava, a maternidade fechou porque não tinha clientela suficiente para funcionar como devia ser, a partir do momento que a gente tem um referencial desse, a gente pode dizer, mas a maternidade é um equipamento de importância suficiente para existir naquele polo independentemente ou sem estar em critérios estritos de rentabilidade. Outro nível importante onde pomos isto, que é mais básico, no sentido de mais do fundo, mais infraestrutural, é ao nível de todas as sedes do Conselho. Nós, nas normas, chegamos ao ponto de enumerar um conjunto de funções e isto aí está, é norma orientadora, é norma, digamos, operacional. Quer dizer, têm que ser garantidas estas funções. Posto de correios, centro de saúde, etc. Aquelas coisas que são básicas. Mas isto está dito porque aqui há tempos falava-se que os CPTs queriam fechar estações de correio em sedes de conselho, em Belgaço e não sei o que e tal. Ora bem, estas coisas, destas sedes, pelo menos em cada conselho, na sede do conselho, estas coisas têm que existir, nem que vá lá só uma pessoa por dia. Por uma questão de que o polo urbano se minimamente, não é? E, portanto, estamos... Ser sintética para... Nas questões das tendências, essas tendências são, obviamente, elas são só dos últimos séculos. Quer dizer, a diferenciação do povoamento do litoral e interior é histórico, não é? As tendências acentuaram-se. De qualquer modo, as tendências mais recentes não apontam já tanto na concentração no metropolitano, é na periferia do arco metropolitano mais, e é nas sedes de conselho e nas cidades. Nós temos já da década de 81 para 91 e mais acentuadamente 91 para 2001, os censos provam isso, as sedes dos conselhos, inclusive é dos conselhos mais rurais, estão todas a crescer ou pelo menos a estabilizar a população. A grande diferença é que na maior parte destes sítios, e no interior isto é generalizado, excluindo Bragança e Vila Real e Chaves, é que o conselho no seu conjunto ainda perde população, ou seja, a população que desaparece das aldeias não é toda compensada nas sedes dos concelhos. Bragança, Vila Real e Chaves, apesar de todos os concelhos crescem, ou seja, a cidade consegue subir mais do que a perda rural. E, portanto, o nosso mapa atual das tendências demográficas é um mapa que já nem sequer à escala do concelho reflete a realidade. A gente tem que ir às freguesias e juntar os núcleos, que às vezes é uma freguesia ou duas, onde há crescimentos populacionais e há depois uma envolvente dela de crescimento. E com crescimentos maiores nas cidades médias, na periferia do arco metropolitano, do que propriamente na área metropolitana. O papel da revitalização económica da região é o papel, o PROT, como eu disse ao início, é um plano de ordem territorial, fala da especialização das políticas. O papel da revitalização económica é aquele que a componente espacial, a importância que a componente espacial tem nisso. Obviamente o PROT, por isso mesmo, não se meteu em todas as outras componentes que são necessárias de políticas, até para isso há as políticas setoriais e tal. Agora, obviamente que o território não é neutro e a maneira como ele se estrutura não é neutro. O que se pretendeu, como leitmotiv do PROT, é que a territorialização e a extração de território sejam um fator a ajudar e não um fator a destruir. Formas de imposição às câmaras. Do ponto de vista de estratégias, digamos que a relação, como eu dizia, é de compatibilidade ou de não contradição. Ou seja, o PROT não tem força institucional de impor às câmaras determinadas estratégias. Aponta-lhes, aponta papel aos municípios, às cidades, e nesse ponto de vista, as cidades os assumem ou não, como oportunidades que o PROT apronta, não é? Um outro nível aponta já de um modo mais impositivo, é no enquadramento das regras de utilização do som. Contenção da edificabilidade, preenchimento dos vazios urbanos, etc. Inclusive até com um conjunto de indicadores que em futuras revisões PDM, não é questão em curso, mas na futura, se vai verificar se as políticas que os municípios traduziram nos seus PDMs, traduziram em maior condensação, em maior compacidade urbana, etc., isso tudo, se continua a ser tendas dispersivas, e isso ter consequências naquilo que os PDMs tentarem propor de alargamento de perímetros, etc. Mas é mais esse nível. A nível das estratégias, ele não tem o poder impositivo, a não ser pela via de que o que se pode recusar ao município é uma estratégia perfeitamente contraditória com a que tem. Mas, por natureza, são estratégias muito abertas que aqui se colocam, não é? Finalmente, em relação ao aeroporto, constata o papel que o aeroporto tem. Efetivamente, é o aeroporto noroeste peninsular, o aeroporto internacional, efetivamente, é este. Em relação às formas de gestão, o próprio não vai por essa via, nem pode ir, porque, mais uma vez, é tal situação, só se podia lá pôr aquilo que já fosse consensual a nível da governação central. Se não for, não se põe. Se se põe, já é consensual, não precisa lá estar. E, portanto, porque também, e com isto acabo, a agenda do próprio teve duas preocupações. É de não ir a situações muito específicas que são soluções de gestão, porque isso hoje em dia cada vez mais é evolutivo e não vale a pena a gente fixar soluções de gestão. Embora se aponte, obviamente, os critérios que estão aqui apontarão para algumas vias de gestão em detrimento de outras, são consequência direta, mas quer dizer, não se opta. E por outro lado, efetivamente, também também abstraímos completamente, digamos, da nossa mapificação e das normas, tudo o que seja as configurações administrativas e institucionais. Tudo o que a gente tem aqui no mapa não respeita fronteiras administrativas, seja distrito, seja de NUT, seja do que for. A gente chama aquilo aglomeração metropolitana do Porto. Isto não corresponde nem à antiga área metropolitana, nem à nova. A gente viu o território e isto é como é o território. Temos ali um conjunto, acabamos, é isto mesmo, vai acabar. Famalicão, Trofa, Santo Tirso, que não pomos como um conjunto, como o equivalente a uma cidade regional. No entanto, Famalicão está na NUT do Cávado. Santo Tirso e Trofa optaram para o metropolitano do Porto, Famalicão pertence ao quadrilátero, outros não pertencem, isto é tudo perfeitamente, não é contradição, é perfeitamente compatível, e já poderiam ser variáveis. As soluções administrativas institucionais, isso é que as entidades têm que descobrir quais são as melhores. E da questão do impositivo, é significativo, como exemplificação negativa, a questão de que, já na parte, digamos, final da discussão do parecer final da Comissão do Planeamento, onde estão todas as instituições e as câmaras, seja agora em contribuições à discussão pública, que o Porto devia mandar fazer um plano intermunicipal da área metropolitana do Porto. Mas neste momento a figura existe, são os planos intermunicipais. Neste caso há uma junta metropolitana, eles têm todos os instrumentos para fazer. Se eles não quiserem fazer, não é por imposição do próprio que eu vou fazer. E também é muito mal se é só por imposição do próprio. Então é como se fizermos para a parte dos PDMs, porque era obrigatório, não é? Do consenso civil. Peço desculpa do tempo. Podia passar um pouco mais. Bem, que estas questões obviamente, realmente estão. Quem? Eu? A Teresa, havia uma questão concreta. Então eu vou responder rapidamente ao Presidente Figueiredo o seguinte. A articulação do Plano Nacional da Água tem que ser feita ao nível do PROPOT, não é? Do Programa Nacional, portanto, do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. E, portanto, os PROTs, de alguma forma, decorrem do Programa Nacional. No entanto, eu gostava de lhe dizer, posso, enfim, um testemunho que lhe vou dar, que é que... quando arrancamos com o PROT, eu por mais que uma vez fiz uma pergunta que era, então qual vai ser a posição do PROT relativamente ao sabor? E sentia que a constituição da equipa do PROT tinha, sob esse ponto de vista, muito uma visão e aquela cultura herdada dos últimos anos em que a grande prioridade na região foi o abastecimento e o saneamento da água. Portanto, todas as bases de dados que existem estão prioritariamente feitas para o abastecimento e o saneamento da água, em relação à água. Ora bem, nós hoje percebemos de mais do que isso. E, portanto, eu acho que é uma matéria... Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não li a última versão do documento da água, do Machado. Não li. Portanto, enfim, não tenho. Portanto, eu terei que ir ler. Eu teria que ter lido para poder responder assim com mais segurança. Mas adivinho, ou antecipo, que será seguramente uma das áreas que prioritariamente devia avançar numa lógica diferente. E repare, muitas coisas mudaram desde que começou o PROT e chegamos até aqui. Eu vou só pegar, não vou falar da questão do fogo, no fogo na região, mas que é uma questão estrutural, é uma questão porque nós passamos a ser uma cultura que passamos a viver na floresta, nós não éramos cultura de viver na floresta, as nossas casas não estavam debaixo das árvores, estavam no meio dos campos. E, portanto, isto é uma transformação muito grande no nosso cotidiano. Mas vou falar, assim das vacas. porque as vacas é uma questão que interessa ao Porto, porque também, à cidade do Porto, porque eu digo, tenho dito isto mais que uma vez, portanto digo com toda a convicção e seriedade, porque, quer dizer, assim como quando Valongo arde ou arde o mar Canaveses, é o Porto que está a arder, porque realmente a transformação do território foi essa que aconteceu e essa que é a realidade. Agora, em relação às vacas, se nós virmos, ao leite, melhor dito, em relação ao leite, vamos falar do leite, até porque houve aqui a pergunta da dinamização económica. O leite era um dos grandes fatores da dinamização económica da região. E ninguém, quer dizer, era de antecipar que com toda a alteração da política agrícola, que isso fosse transformar e se fosse refletir na organização espacial do Entre Douro e Minho, da bacia leiteira do Entre Douro e Minho. Ela é mais vasta, vai até se ver de Voga, mas enfim, entre Voga e Minho. E efetivamente nós vemos, porque é que são só os agricultores que se vão manifestar? Porque é que é associado uma manifestação de agricultores uma questão do leite, quando é uma questão afinal de nós todos? Porque é uma questão do tecido económico, das dinâmicas económicas. Ainda por cima, se houve setor que foi capaz de inovar, de revelar inteligência, de revelar sageza, foi precisamente os agricultores associados ao setor leiteiro, que em 10 anos passaram, já não sei se porque é de 10 mil para 2 mil. Portanto, venceram os mais fortes, eliminaram muitos, mas conseguiram comercializar produtos de marca, produtos competitivos, revelaram-se capazes de uma adesão à inovação tecnológica extraordinária. Os mesmos minhotos que fizeram os nossos campos, que tinham o sistema da bolsa e do campo, são esses mesmos, somos nós. Temos essa capacidade endógena e que ela foi manifestada dessa forma. Agora, as manifestações na Póvoa de Varzim, onde sejam, de agricultores, de facto deviam ser cidadãos da área metropolitana do Porto. E a melhor maneira que eu tenho de responder, por muito que me custe, é o leite da Agro está a 55 cêntimos, parece-me que é assim, no Feira Nova de Braga. E ao lado está o produto branco a 35 cêntimos. Eu cheguei a casa e não levei o leite da Agros. Foi um sarir lá em casa. Eu disse, mas custava menos 20 cêntimos por litro. E levei levo aos 6 pacotes. Mas foi um sarir lá em casa, porque devia ter comprado leite da Agros. Ora, bom, eu acho que é isto que nós temos que fazer. Nós temos muitas formas de votar. Não é só no PS e no PSD, no dia não sei quantos. É, de facto, votar na forma como compramos e na forma como alteramos os nossos hábitos de consumo. E esta é a questão da água. Porque nós vamos precisar de água para manter os nossos habitats. Nós vamos precisar de água para manter o nosso fundo de fertilidade do solo. Nós vamos precisar de água para manter a qualidade da nossa paisagem. Nós vamos precisar de água para manter o ambiente e manter a saúde pública. Estou a falar do litoral, nem sequer agora neste momento estou a falar realmente de Trás-os-Montes e de Douro. E portanto eu acho que esta é realmente a questão fundamental. Isto leva-me a responder ao Francisco Rocha Antunes, acho que disse bem, que é se o PROTE impõe uma lógica, se impõe uma lógica municipal. O PROTE tem muitas medidas mais de médio longo prazo, algumas de curto prazo, algumas muito específicas de curto prazo, com as redes viárias, que eu acho que não é preciso mais estrada nenhuma, mais nenhuma. Mas o PROTE diz que sim, portanto, agora, enfim, os sábios sabem. Mas eu acho que não é preciso mais nada, há umas ligaçõezinhas, talvez, mas mais nada, enfim. Mas isto é outra visão, eu não estudei, os que estudaram é que sabem. Eu, de vacas ainda sei dizer umas coisas, de estrada já não atrevo. Mas realmente a lógica municipal não se compadece muito da nossa tradição. Talvez mude daqui a 4 anos, com toda uma renovação da cultura municipal, mas não se compadece com decisões de médio e longo prazo. Há uma grande evolução na cultura autárquica, na gestão autárquica, nos próprios líderes dessa gestão, nestes últimos 30 e tal anos que nós testemunhamos. Mas esta capacidade de se apropriar de medidas de médio e longo prazo, eu acho que ainda está muito longe de alcançar, com honrosas exceções, e na região também, que tem essa liderança já. Eu acho que por isso é que o PROTE não se pode impor, porque não há ainda cultura receptiva para a receber. E ao Zé Castro depois conversamos. Está bem, para me alongar mais. Estamos lá fora. Ora bem, também tentando ser telegráfico, até para incentivar mais questões, não é? Só falamos nós. Em primeira nota, enfim, agradecer, enquanto representantes geógrafos na mesa, a lembrança e tal, mas confesso que tenho pouco espírito também corporativo, digamos assim, ou disciplinário, embora goste muito de geografia e a defenda. E no caso do Proto Norte, claramente que a geografia está bem desvantagem relativamente a outros saberes, portanto o Proto não é claramente um exercício geógrafo. Ah, é verdade, não é? Isso é diferente. Mas teve um papel, de facto, no PROT, enfim, teve muito maior no Pote, que foi coordenado por Jorge Gaspar, não é? E teve muito mais, se quiser, do ponto de vista político, o secretário de Estado, que, de facto, conseguiu acabar os PROTs e lançar estas coisas, que é geógrafo, João Ferrão, não é? Passando a coisas, enfim, mais, penso que mais interessantes. Vamos lá ver, quando se fala no quadrado, não é? Há preciso diferenciar aqui duas dimensões. Uma é o território que existe, e outras formas de governo desse território, não é? Portanto, existe uma cidade que tem esta expressão. Eu chamo de cidade, enfim, podia chamar outra coisa qualquer, por acaso acho que é uma cidade. Que mudou de dimensão, de complexidade, mas continua a ser uma cidade. Se compararmos com Paris ou com Londres, até pequenina, não é? E o facto de ter vários municípios não é grave, Londres também são vários municípios, não é? Mas tem a Greater London para juntar aquilo tudo. Portanto, falta-nos, se calhar, a Greater Porto, do ponto de vista político. Mas eu, pessoalmente, não sou um bocadinho avesso à ideia da fusão dos municípios e fazer-vos aparecer. Eu acho que isso é uma cultura de cento e tal anos que não devíamos perder, digamos, sequer a minha opinião. Agora, como já se disse, o PROT não tem capacidade de fazer muito, muito por isso, não é? Tem algumas diretivas, apontamentos, depois dependerá muito da política, claramente, muito mais do que do planeamento. Eventualmente, um governo pode eventualmente impor determinado tipo de formulações a estes dois territórios nacionais que nós temos, tendo em conta até o papel fundamental que eles devem desempenhar no desenvolvimento do país todo. É razoável que um qualquer governo decida isto, e decida reconhecendo que no PROT estão identificados como os dois grandes núcleos nacionais, por exemplo, no conjunto dos PROTs. Essa consequência pode eventualmente vir a ter, sabe-se lá. Segunda questão, cruzando aqui duas coisas que foram ditas. Desertificação, concentração nas cidades e estradas. Enfim, eu, mais uma vez, o económico a funcionar a explicar as estradas, na minha opinião, confesso. A tal ideia cria emprego e não gasta do nosso dinheiro, que é uma coisa curiosa, não é? Porque aquilo é feito por umas empresas que entregam aquilo à borda e depois nos cobram quando a gente passa do automóvel. Que forma melhor é que têm os governos de criar emprego que não é? Maravilhosa. Não gasta dinheiro nenhum do orçamento de Estado, aparece a brisa ou não sei o que é fazer asfalto, nós depois, ao passar lá, pagamos, corre tudo bem. E cria emprego em momentos de crise. Portanto, do ponto de vista político, acho que, bom, se calhar são lançadas muitas autoestradas, mesmo que não sirvam para nada, porque tem este milagre. Bom, que é um milagre que depois a gente paga, também de outra maneira. Adiante. Ok. Mas isto só para se perceber. Agora, isto tem consequências. A mobilidade. O aparecer estradas, que apareceram noutros países há 30 anos, há 40, há 50, e foram aparecendo entre nós, apareceram assim muito rapidamente e muito bruscamente, como muitas outras coisas, teve consequências, designadamente, no nosso sistema urbano. Com esta concentração, por exemplo, nas sedes dos municípios, não é? Ou com a concentração metropolitana, maior, que se vai acentuar com a autoestrada para a Bragança e outras obras que os autarcas, não sei o quê, do que fazer de anciais, do que seja, querem muito, não é? Porque isso é o que tem acontecido, não quer dizer que não haja exceções e que não haja a possibilidade de aproveitamento dessas infraestruturas no sentido de desenvolvimento local. Mas, em regra, há um efeito de concentração. Está a estudar. Efeito túnel, efeito Uber, enfim, está a estudar, funciona bem nos aeroportos, também funciona mais ou menos na rede viária, não é? Portanto, é este efeito que está a acontecer e, em alguns municípios, de facto, só se aguentam por serem municípios. Porque se houvesse fusão de municípios, ficaria como Espanha. Ou outro país, em condições idênticas, acho que tem a região de Trás-os-Montes e cujo padrão de povoamento é muito mais concentrado. Tem uma cidade em Vila Real, mas tem outra, não é pequenina em Bragança, mas tem outra não sei onde. Se não, veja, a distância de Zamora, Valladolid e Salamanca e Leão. A ver se é comparável com entre Bragança e Mirandela e Chaves e Vila Real, não é? Portanto, entendamos sobre isso. Logo, eu não simpatizo com o discurso da desertificação. Para já, porque não é desertificação, não é? É despovoamento. E depois, porque de alguma forma é o acesso à modernidade. E se quiser, para algumas populações é o acesso à qualidade de vida. Quer dizer, a possibilidade de estar na cidade ou estar perto da cidade. Pá, se mais não for, um helicóptero que se faz a chegar ao hospital, não é? Mas fica cara a nós. É o acesso à qualidade de vida. É assim que eu vejo a cidade. Não vejo contraponto a coisa nenhuma. Penso na qualidade de vida das pessoas que usufruem da proximidade da cidade. Como, aliás, o engenheiro Manuel Miranda aqui colocou muito bem logo no início. Outra palavra com a qual eu não simpatizo, e peço desculpa de estar aqui a aproveitar, é a ideia de desequilíbrio. Desequilíbrio há sempre, houve sempre. Na história, enfim, os romanos, o Minho, com o Alentejo, tem nada a ver. Um dia, se alguém quiser equilibrar o Minho com o Alentejo, sai-nos caríssimo, para coisa nenhuma. Os territórios são eminentemente diferentes, não é? Depois há dinâmicas em cima destes territórios. Portanto, haverá sempre desequilíbrios. Eles são sempre diferentes. E bom é que os planos aproveitem estas diferenças, no sentido de potenciar, de facto, o desenvolvimento. Última nota. Enfim, nota, resposta, se quiserem, comentário, mais, possivelmente. Eu penso que o PROT pode ter alguns efeitos no desenvolvimento económico. Os planos raramente criam emprego, raramente criam empresas. Mas ao definirem lugares de fluxos, estão a apontar para ex-rodoviários ou ferroviários, que vão criar emprego e vão induzir desenvolvimento, enfim, de certo tipo, podemos discutir qual. Ao identificar determinados aglomerados urbanos e atribuir determinadas orientações, vão induzir investimentos, designadamente o tal do CREN, que vai incidir sobre aquela área, sobre aquela, e que vai fazer obra pública, que vai criar centros de ninhos de emprego, o que seja, uma série de questões. E outras questões que têm a ver com, enfim, com várias agendas, mas, por exemplo, a agenda da energia, que eu acho que é uma agenda que, do ponto de vista económico, vai ter um papel muito grande, sobretudo associado à eficiência energética, vai ter um papel muito grande do ponto de vista de ganharmos riqueza, possivelmente, através da poupança. Que é uma nova maneira que nós temos que aprender a ser ricos, não é apenas através do consumo, mas é através do combate ao desperdício. Também na urbanização e noutras coisas, o combate ao desperdício pode ser uma forma de nós ficarmos mais ricos e de planeamento contribuir para nós ficarmos mais ricos.